chapa é quente, cola com a gente. É só chegar, louco, que é nós do frente. Você vai conhecer a rosa púrpura do gueto. Aqui é funk, som de preto. Não tomo bonde, sou realista. Cantando rap, aí tô nas pistas. Tragédia, comédia, drama ou ação. Conheço um por um com a palma da mão. Sou função, muito prazer. No sapatinho, tirando meu lazer. Eu viro a noite, perdido nas baladas. Vem comigo, que não pega nada. Sou vira-lata, eu sou do mundo. É nós na fita, vagabundo. Elba, Mangue, Planalto na cena. Vila Industrial e Parque Santa Madalena. Favela do Oratório e Curuçá. Cata Preta, Vila Alice, pá. Tamarutaca, Las Vegas, Lusita, Cristiane, Palmares e Adita, Cidade São Jorge, Morro do Quibom, João Ramalho, Pinate, meu bom, Valparaíso e Jardim Oriental, Alzira Franco, Santo Alberto e tal, Jardim Silvana, Vila Progresso, Guaraciaba, sai da água indigesto, Campestre, Ocara, Erasmo Assunção, Capuaba, Sacadura, Zaira, Nenão. O Maitá, Vila Pires e Alvorada. Tô saindo fora, falou rapaziada. De onde eu vim, vou voltar pra ver o ABC. O ABC, com fé em Deus, vou trombar você no ABC. No ABC, saber ouvir, saber dizer, saber o ABC. O ABC, saber ganhar, saber perder, saber o ABC. O ABC, porta-voz da favela, vou apresentar. Mapa das quebradas, é só sintonizar. Levanto a bandeira em nome dos irmãos. Rap nacional, é a missão de função, é nóis. Pode chegar, o rap tá na veia, tá firmado o DNA. Lado a lado com os irmãos, sem sair da trilha. Crime é igual ao rap, essa é a minha quadrilha. A paz é um sonho e a vida é real. Deixa quieto o cano, venha na moral. Meu som é pros humildes e sofredor. Demônio é o craque, eu prego o amor. De Vinéia ou Thelma, seja onde for, tenha fé no Senhor. Meu pastor, Jardim do Lago, Cláudia e Bela no Carminha. E o proceder, Morro da Gaia da Fome, Cooperativa, sem palavra, Esmeralda. É nós nativa, Belita, Alvarenga, Orquídea, Represa, Batistina e Ferrazópolis. Que firmeza, Farina, DR, Vila São José, Lebron, Paulistano. Assim que é, Planalto, Beatriz, Vivaldi, Galileia, Tabuão, Vivaldi. E o Paulo Céia logo mais, a rapa vai trombar, se pá no Seleta, no Irajá. Detroit, Los Angeles, é nós na fita. Um salve pro Riacho e pro Silvina. Vila São Pedro, Vila Industrial, Parque São Bernardo, Continental, Baeta Ferreira. E o Pai Herói, no Parque Imigrante, não, não cola boy. De onde eu vim, vou voltar pra ver o ABC. O ABC, com fé em Deus, vou trombar você no ABC. No ABC, saber ouvir, saber dizer, saber o ABC. O ABC, saber ganhar, saber perder, saber o ABC. O ABC.